seu rosto junto ao meu, amor, e lembrar, baby, de tudo que vivemos juntos. Mas eu sei, ser um pobre sonhador, amor, vou te dar, baby, todo amor que me faltou. Não vou mais ser o mesmo sem seus beijos, sem você. A vida não terá mais sentido algum. Não me deixa, amor. Não me diga que não sou. Não me diga que não sou.